cópia para te fazer aprovar para o cara da Elfa. Liga. Livre, chame o táxi. Autorizado, chame para ingresso, piscina 7. O web 6740 Duna completa, torre no 86. 86, até. Ingresso, reporte alinhado e pronto. Ao 53, controle 198, boa viagem. Obrigado, senhor, bom trabalho, 3295. Salvador, bom dia, web 6740. Web 6740, cheque o trem, tem livre pouso 90, 950 graus, 12 nós. Afirmativo, livre pouso 6740, confirme sobre Europa. Confirme? Confirme chuva sobre o aeródromo? 170 a bordo, 12:40, aperta a bomba. Aqui na cabeceira 28, no meio da pista, tá chovendo leve. Ah, ok, obrigado. 191 no tópico. 340, volta via 210, decola no 0 pela direita, pesquisa da Eleida, pode vir da Boa Beach, 7 aerovia. 5427 transponder, controle 119.8. Rosário 5937, chama na frequência 119.80. Força Aérea 5937, adicione identificação, mantenha o nível 160. 5937, mantenha o 160. O Magneto Romeu, Decolagem da 167, via corredor, via Costa Via Litoral. 0195, pode ser responde, controle opera 119.8. Autorizado, 140 graus, 12 nós, na Índia, 90 mais. 2QB, passa, temos 218.6 no ataque de decolagem, 1021. Eu, boa tarde, aciona o chantagem. Quatro zero cinco sete direito 1219. Mike decola ao 57, autorizado curva à esquerda para o cruzamento do campo, o Índio 90 Mike. Ok, curva na esquerda de imediato, Índio 90 Mike. Para o pushback, acionamento é 3191, portão 62. Dois aprovados, 3-1, quais são? Aguarde, 3-1, nós vamos cruzar a retaguarda atrás da Webjet, após o tráfego está livre, 62. Após o Webjet, está livre o pushback, está 3-1-9-1. Webjet? O Web 6740, livrou. Ok, bem-vindo, prosseguindo táxi, agilizando a vida possível, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. Centro Recife, no 251, no 3325. 1-3325, 3825, boa tarde. Boa. November Mike. Ok, November Mike, visual, mantenha proa nordeste, sem interferência com o eixo da 1028. Eu vou decolar um gol agora, e agora a transferência, November Mike. Aguardando com a transferência, o Índio November Mike. Gente, tem um Boeing da companhia que irá ingressar à sua esquerda, após ser autorizado. Alfa, mantenha a proa do litoral e chame o controle, 198. Vou chamar o controle agora, então 198. Quem? Quem é o meu nome? Meu nome é Mike, o nome é o Pest, em retorno forte. November Mike. Mantenha o número pés, aguardando a ascensão. Romeo, fora. Eu aos 01, controle 19-8, Terra Ô Torre, a intenção inicial, senhor, seria sobrevoo aqui no bairro da Paz. Fica condicionado ao tráfego, se autorizado. Subi inicialmente a Permanente. A escuta permanente está autorizada, fica condicionada ao tráfego, Romeu. Graças, senhor. Mantém 3.510 o calibre a sessão. Motor? Positivo, fale 3.500, é só 20.000 e 2.000. Quem? Controle, gol 1.777. Gol 1.777, contato radar, sobe para o nível 340 e saída da El. Gente, atenção 340 na El, lista. Essa tinta final 300. Luna 777, nível final 300. Afirmativo. Aguarde. E 5486, cópia. Pronto para cópia. Sector da 10, curva esquerda, subida Momo, Batata, após destino, 5446, responde, controle 120, 119.8, controle. É autorizado, 1200, provavelmente só destino Momo, com Batata, após o CT, e transforma 5446, controle 119.8, 5483. Afirmativo, sem condição de ficção. Ok, por gentileza, poderia coordenar com o centro 1.60, a gente já tem o tempo aqui, agora. Ei, 1.60, a princípio mantém autorizações, conforme, e eu vou coordenar com o centro nível. Está aguardando 5.423. 777, sobe e mantém o nível 300, autorizado como nível final pelo centro. Ok, muito obrigado, final 300, bom, 777. Só um minuto que a BTR está operando o instrumento, ok? Tudo que a BTR? Que é da ICR, 040, está falando 7, direita na Dael, Dael aponta direto, achando transponde o padrão 01123, controle 120.8, posição 119.8, controle, que é da ICR. Tá bem? Chame 2.6 para o planeta que está com a gente, está dando 021, por favor. 21, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, o ajuste no 021. Identificou a chegada Mari, 050, 021. Chame para ingresso. Salvador, bom dia, 3216. 3216, bom dia, chega da Mari, desceu 060. Mari, para 67. 86, Paulo, voltando. Escuta, filha. Nível 160 aprovado. Sim, tu vai manter a autorização no 160. 486. Sierra, livre de ingresso, chame a Leal e Prof. S5728 para táxi. 127 a bordo, 3 horas e 33, Salvador. 127, bebê? Firma. Aprovado o táxi, fim de alfa, até o ponto de espera da 10, 4858.6, 1.0.2.1.1. Firma, fim de alfa, foi o ponto de espera da 10, lá, 286, vai, 25728, chegar. Firma, chama Recife, 1251, alterna 3325, com 778. 021, corredor Vera Cruz Interlagos, reporte para IP. Quebec Sierra, 09, controle 1, 2, 19, 8, boa viagem. 19, 8, Sierra. Salvador, boa tarde, azul 4076, cruzamos 260 para o Santana. Azul 4076, boa tarde, chegada Mari, vista até o 070. Chega ao 070, controle Salvador, Papatango, Kilo, Quebec Terra. São Salvador, L5728, prossegue com a 710. 5728, alinhar e manter. Alinhar e manter, 5728. Salvador, após a rota. Gente, Nadael ao 040 por 5 milhas, Quebec Terra. Olho, então, mais Quebec. Prossiga com o Quebec. Muda a chuva no corredor Interlagos, ele precisa manter o corredor a pé, mantendo no 1500 pés. O no 1500 pés via corredor Axé, é ponte farol da barra, Vitor Mike Quebec. No 1500 via Axé, é ponte farol da barra. Índio November Mike, corredor forte, 1000 pés, eu ajuste 1021. Estou visual agora, se quiser DG. 3191 aos 11, controle 198, boa viagem. 198, boa. Salvador, 3191, bom dia. 3291, bom dia, contato radar, saída da EL. Saída da EL, 3291. Aos 13, controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, avisado 5718, boa tarde, decolou com os amigos, 97 pés. 5728, contato radar, você é da PUCA. Você é da PUCA, 5728, poderia voar Aracaju, ou PUCA? Direto PUCA. PUCA, graças. Quebec, gente, reporte Pituaçu. Pituaçu também. 18.6 para o TAC. Ajuste nível 20. Você comeu, copiou? Chame a torre agora, 18.6 para o acionamento do TAC. E ingresso ao nosso set. 121 no ajuste. Romeu, boa tarde, livre acionamento, chame para o táxi. 021. Brasil, que posiciona? Era 5937, mantendo o nível 60. Chame agora Recife na frequência 1251, altera 13325. Uno 33.25. Dia novembro, Mike, prossiga. Toda rotatória, chame agora a torre 18.6, ainda novembro, Mike. Vitor Mike, Quebec, para o circuito de tráfego, chame a torre 18.6. 18.6, grato. 3216, reduza 1709, desça 2000 pés, ajuste 1021. Recebi informação que ele é operando abaixo dos individuais. O azul 4463. Novembro. Índia November Mike. Oi, Salvador, boa tarde. Papatango Victor, Mike, Quebec. Quebec, reporte vertical de Itapuã para a cabeceira 35. Passará na vertical de Itapuã, Quebec. Dan 31 avião, da presente pro de Bridge, mexendo agora Recife, 251, alterna 133, decimal 25. Direto Bridge, 1251 e alterna? 13325. 251, 3325, bom dia. Meia, após TAP, desça 2000 pés, ajuste 1021, reporte localizador, pista 10. Após TAP, 2000, Romeu 21, reportar 4070. Tenente Vitor Mike Quebec, prossegue linha litoral e aguarda para prosseguir para 35, Mike Quebec. Tenente, poderia confirmar o vento? 1 a 30 graus, 10 nós. Tenente, vai pousar na 1 no 7. Gente, então mantenha inicialmente a linha litoral, mantendo espera com curva pela direita. O Vitor Mike Quebec aguarde para prosseguir para 17. Gente, vai iniciar o 320 pela direita na vertical do farol de Itapuã, mantendo no 1500 o Vitor Mike Quebec. Gente, o Mike Juliette Romeu é a torre. Pode contactar. Ok, abandone o setor que se encontra, toa do linha litoral. Informo o Vitor Mike Quebec em Itapuã, mantendo espera a 1500 pés, o Mike Juliette Romeu. Tem um Webjet para pouso 990. Quem está levando o setor com linha para a do Leandro Litoral? Chama? Objeto 722. Mantendo a escuta do controle. Mantendo a escuta. Salvador, boa tarde, web 6721, uma ilha para o externo, checar a travada. 6721, pouso autorizado no 0, no 30 graus, 10 nós, o ajuste no 021. 1021, ajustado, livre ponto no 017. Vamos lá. Romeu, mantendo 500 pés agora na linha litoral. 500 pés além do litoral, Romeu. Quebec campeão? Negativo, senhor. Quem pés a mais direto, Romeu, tá comprando o coral de Itapuã. Chame Recife, 12685, Verno 2545. 4585. Mike Juliette Romeu, mantendo sobre o farol de Itapuã. Tenente, mantenha 500 pés, eu tenho Vitor Mike Quebec mantendo 1500 em Itapuã, ok? Tenente, do Vitor Mike Quebec, Romeu. November Mike, final da 17 agora, aguarda para 360, November Mike. Final do Vitor Mike Quebec, Romeu. Reporte quando pronto para o voo estacionar, é quase 4.6. Desporo externo, complete LS, torre 286. 286. 4.6 na escuta.